E aí, galera? Você sabe o que é um verdadeiro baile de favela? Caso saiba, siga. Caso não, corre com nós. Tá pronta, carai? Vamos jogar? Cai na pista dessa menina. Rebola em ti, que parece. Ela não se aguenta, trava. De perna bomba, se levanta, mostra seu potencial. Senta pros quebrada, faz movimento, joga bunda, sabe dar moral. Monta o bonde, abre a pista, mexe a bunda e hipnotiza. Leva os machos, faz de capacho, pega receita e não deita. Volta pra casa, cabeça erguida, shot e pinta, ouro nas mãos. O Bruce desce na beira, qual é o problema? Todo dia vai embora, sabe seu crime? É, prepara que agora é a hora, cê vai ver, tudo vai ficar bem. Dia de